Essa 2000 pés via mar e reportar ao localizador. Voo 1396. É 190? Atenção é 150. Se tiver pré-aprovado o 90, eu aceito. Já tem um 90, copia? Prossiga. O 5627 da Trip Salvador Aracaju. Autorizado nível 190, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Pucajama, após direto Aracaju. 5122, Cogin, o transponder 5106 e o controle 10935, o trip 5627. Estado 90 na 10, curva esquerda na Pucajama, Aracaju. 5106, o transponder, controle 10935. Correto, pátio 3? Pátio 3. Reporte quando pronto para acionamento, push. Será, grato. Meu papatango, só um instante. Salvador, boa tarde, azul 4032, livrou. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, o 403, né? Prosseguindo via Alfa, reportará antes da Juliette, 4032. Taxi trip 5241, 44 a bordo, 4 horas e 10, confim. Siga em frente, o trip 5241 ingressa à Índia para o ponto de espera 10. No ponto de espera, torre 1 no 8612. O ajuste agora 10009. A gente prossegue em frente, Índia, ponto de espera 10, 186, 5241. O 032, o portão número 3, ingresso Juliette. Via Juliette, portão 03, com azul 4032. Papatango, cópia. Salvador, sobre voo de Aracaju, decolando da 17, curva esquerda, sai na saída Conde. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 0141. Romeu, Papatango. Oxiné 63 no 4, no solo 32, ao livrar direito no 21 no decimal 9. 219, tá ligado? Nada. O Mike é com o Vitor? Tá, tem como anotar um número, senhor? 0264, e chame a torre 186 para táxi da colégio. Tá, já fez 5241, ponto espera no 0 pronto. Boa, autorizado o alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no zero, 5241. Acho que o nosso outro telefone externo tá com problema mesmo. Eu também tentei ligar pra causa do dia, não consigo. Tip 5241, autorizado a decolagem pista no zero, vento 1110 graus no 4 março. Livre a decolagem no zero, 5241. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, rodou o Papatão. Afirmativo, portão 5, Alfa e Juliette. Táxi livre, Alfa e Juliette, portão. Controle Salvador, boa tarde, Jean 3192, informação Quebec, cruza 170 para o 150. 3192, boa tarde, sem identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. 050-3192. 9-35. 19-35, 5241, grato. Controle, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, boa tarde, contato radar, sobe 200, saída arbor. Sobe 200, saída arbor, 5241. ADLS, seu gol na 396. 396, torre 1862, é bom pouso. Obrigado. Torre Salvador. Boa tarde, gol na 396, vai passar Simbra, baixar travado, LS X-ray. Gol na 396, boa, autorizado pouso pistão 0, vento no 20 graus, 129, ajuste 1009. Gente, livre pouso na pistão 0, gol na 396. Romeu Papatango, autorizado para seguir o táxi, reporte para o ingresso pista no 7. Romeu Papatango. Autorizado, puxa acionamento, chama o táxi. Estará no táxi, 3-2-5. Solo, trip 5627 para o puxa acionamento. Preso, trip, tá livre, chame o táxi. As 3 iniciando. Solo, gol no 649, puxa bem acionamento, portão 2. 29, ajuste 1009, guardião 02. Na chegada, maré, reposta descida. Guará na proa de Tato, guardando a chegada, maré. Rodou 396 no solo aos 39, livrar direito 121 no decimal 9. 219, gol 1396. Sete aguarda devido ao tráfego do portão 2 já iniciou. Sete aguardando, né? 327. 1935, até o retorno, guardião 02. Até mais. Salvador, gol no 396, lembrando a pista na sua escuta. Gol no 396, prossegue na Alfa, mantém posição antes do ataque sua Juliette. Alfa antes da Juliette no 396. Viado, que urubu, está aqui próximo às dunas em Calamares. Próximo aqui, olhada paralela do Parque Posições. Ah, tá ok. Grato pela informação, a gente vai alertar as aeronaves aí que estejam decolando nesse setor. Muito obrigado pela informação, guardião 02. Ok, estou voltando a transferência para o controle, só restando com uma concentração grande. Guardião 02. Ok, grato. Felipe 5627 para o táxi, PLB de 45, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Alô Salvador, está pronto o farol de Itapuã, pensando em seguir pelo litoral até Pituaçu de lá, solicitar autorização para prosseguir para o estádio do Barradão. Policiamento do estádio, repita assim. Vou direto para o Barradão, da presente Guardião 02. Presente, Zé Pardão, Guardião 02. Obrigado. Graças, reporte Leandro, pronto para decolagem. Romeu Papatango. Graças, manda a ponta para a retorno. Zona 92 tem restrições em TAP, desce a 3 mil pés, ajuste 1009. 3192, 3000, 1009, Zona 3, 19. Aborda, 2 horas e 25, alterna Aracaju. E49, está autorizado até o ponto de espera, a torre 1 no 8 decimal meia dúzia, com ajuste 1009, até o ponto de espera está autorizado. A gente tem a liberdade de ter uma ponte espera da 1-0 no meio 4. O Trip segue o tráfego da Gol, que prossegue ponte espera. Fica na Gol, grato. Solo 3155, pronto, táxi, alternando Galeão, 3 horas 57, a nossa autonomia 151 na borda. Autorizado, são 3155, prosseguir via Pátio Índia até o ponto de espera da 1-0. 1009 o ajuste e a torre 1 no 8, decimal 62. Pátio Índia, ponto de espera 1862, confirma? 1009, o ajuste. Viente. Salvador Ground, Brazilian 42591, Formation Romeo, Red Cops, and Startup. Could you confirm the call sign? Brazilian Air Force 2591. Lógico. Perdão. 96, aguarde tráfego da TAM. Após o Airbus, ingressa para o portão 7. Ok, após o Airbus, ingressa para o 07, gol no 396. Solo, Chanel 6327, está autorizado para o estacionamento? Ainda não, só mais um instante. Mike Papá Lima, prosseguir. Mike Papá Lima, horário da notificação? Foi para a 2:30, 2:40. Ainda não tenho aqui no sistema, ok? Aguarde. Aguarde instruções. Quebec, livrando 170 para 150. 4710, boa tarde, acende a identificação, desce 050, vigilância, chegada à maré. 050, maré, Pantanal, 4710. Romeu Papatango, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 graus, Romeu Papatango. Cano 2000, reportará. O 7106, qual sua indicação da descida? Confirme. Sua velocidade indicada na descida? 190. Tudo em condição de incrementar? Afirmativo, só mais um pouquinho. Ok, está presente, vou ir na proa de Duna. Descendo a máxima indicada possível, 7106. Ou até 2000 pés, 1009 no ajuste. 7, entendeu que dá presente na proa de Duna. 1009 ajuste. Salvador Web 5729, boa tarde. Transfere, cruzou 240160, proa de Alagoinha. 5729, boa tarde. Acende a identificação, desça 4000 pés, via Bonf, ajuste 1009. Via Bonf, 1009, 4000. Romeu Papatango, decola aos 4.6, mantenha a proa, aguarde instruções. Gente, decolou da 7, mantenha a proa, aguardará instruções, o Romeu Papatango. Trip 5627, autorizada a decolagem, pista 10, vento 1 no 0 graus, 1 0 graus. E49, contato radar, sobe 240, saída da Dael. 240, Dael. 3155, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Guardando, 55. Romeu Papatango, contato agora com controle 19.35. Controle 1935, Romeu Papatango. Controle Salvador, Romeu Papatango, decolado da 97. Romeu Papatango, boa tarde, contato radar 4050. Saída PUC. Saída Conde, o Romeu Papatango? Confere, mantém ainda o rumo da pista até cruzar no 1500 pés, o Romeu Papatango. Após curva à esquerda, direto Conde, ok? Gente, manterá até o 1500 pés, depois curva à esquerda, saída Conde, o Romeu Papatango. Plane is expedited, so you have to make a change, okay? Or a delay message with the IS room. We've already made it. Controle o trip 5627. Olha o trip 5627. 5627, apenas informação de tráfego à sua direita, posição de 9 horas, e corrijo, 3 horas, 3 milhas. O tráfego está cruzando no 1200 pés, curvando à esquerda agora. É um Papa 28 Alfa, não interfere na subida. Suba 190, saída Fuca. Entendi, grato. Possibilidade de coordenar o 150 como final? Sobe, mantém 150, 5627. Ato. Pronto, tá pronto para a cópia. Solicito por gentileza, ele pode adiantar a nossa saída. Torre Salvador. Boa tarde, TAM 3192, aproximação final, trem baixo travado. 3192, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste 1009. 1009, livre pouso pista 10, 3192. É por quanto de risco? Solo, Xanay 6327 para o táxi 67, Aracaju, 2 horas e 5. Prossiga. 6327, senhor. Pra táxi 67, Aracaju, 2 horas e 5. Positivo. IF 1260, 1288, bom voo. 1260, 288, 5241. Também a torre 6327. Valendo 2231, sua indicada. 240, senhor. Iniciei redução até 2109. 210, iniciando a redução 223. Preso 2231 desce 4.000, 1.009 no ajuste. 4.000 com 1.009, 2231. Salvador approach, bom dia, contour 076, passing flight number 203, descending 160. Contour 076, boa tarde, squawk ident, descending until 4,000 feet, QNH 1019. Correction, 1009. Condor 076, descending 4000, QNH 1009. Passarido 2231. 2231. Sobre vetor radar, curva esquerda, proa 175. Corrijo, direita, 175. Limite dessa proa será radial 270 do VOR Salvador. Vai intencionalmente passar o curso localizador. Aguarde para reassumir, ok? Afirmativa, direita, 175. 075, boa tarde, assim, a identificação desse ao 0620, de lado de chegada amarelo. A chamada identificação para 060, Pantanal 470. Sequenciamento, curva esquerda para o 015, esquerda para o 15, limite ao curso localizador. Continua esquerda 15, a proa limitada pelo curso localizador, tá? Pantanal 4710. Uno 649. Na esquerda, prossiga. Recife 1251, 133-25, bom voo. 251, 3325, grato. 2231, desce 3.000 pés, 1.009 no ajuste. 3.000 pés, 1.009 no ajuste, 2231. Opa! Pantanal 4710, desce 4.000 pés, 1.009. 4.000 pés, 1.009, Pantanal 4710. Pantanal 0. Boa tarde, Oxanã 6327, ali mantém pistão do 0. Ali mantém, no 0, 6327. Autorizado o táxi, reporte na interseção para decolagem. Mike Papalima. 2231 para o localizador, curva esquerda, proa 050. Reporte estabilizado. Esquerda 050, reportaremos estabilizado. 2231. Pantanal 4710, redução da indicada, 2109. 2109, Pantanal 4710. Web 5729. Prossiga. Sobre vetor radar curva direita, proa 230, limite curso do localizador. Direita 230, limite ao curso. Trip 5627. 5627 na sua escuta. Centro Recife solicita que intercepte a radial 080 do VOR Salvador. Caso faleça comunicações, ao afastar-se 60 milhas do VOR, reassume na proa de Caju. Afasta na radial 080 do VOR Salvador, a 60 milhas de Salvador, assume proa de Aracaju, trip 5627. Passarida 2231, redução indicada 1709. R2-1-7-0-2-2-3-1. Oi, Salvador, boa tarde, 3155 da TAM, Dael. 3155, contato radar só 340, Dael. Dael, 340, se possível, solicita pro de Eudes. Negativo. Força aérea 7106. Na escuta. A pro do senhor está mantendo. Pro de Duna. O senhor está sob vetoração, senhor. Na proa 55, o limite era o curso localizador. O senhor está agora com 15 graus de defasagem em relação à proa que eu lhe paguei. Curva à direita agora, até a proa 075, reporte estabilizado localizador. Comando à direita até a proa 075, reportará estabilizado localizador. Passarela 2231, mantenha 3 mil, devido ao tráfego, sua posição de 3 horas a 3 milhas e meia, um bandeirante da Força Aérea Brasileira. Não cumpriu a nossa instrução. Mantenha 3 mil, reduza para aproximação, reporte estabilizado. 3 mil e vai reduzir, reportar estabilizado. O 2231. 7106, o Embraer 145 pretende aproximar atrás do senhor. Vamos torcer agora, ok? Controle, aguarda, código transponder, confirma, autoriza nosso acionamento. Informa o código transponder para o táxi. 40040, reporte estabilizado. Descendo para 3040 é a proa, reportar estabilizado no localizador, Pantanal 4710. Web 5729, complete direita até a proa 245. Direita 245, 5729. Voo 075, sua indicada? Agora 2579, o voo 075. Reduz até 220, descendo ao nível 050. Reduzindo para 220, descendo para 050, voo no 075. Então 3155 na proa de Leda. Boa, Leda, 3135. Outra vez, Salvador, Oxanem 6327. Passarido 2231. Estabilizado 2231, reduzido. Ao 2231, prossiga. Eu vou precisar que o senhor faça uma órbita em Duna, a 3 mil pés, uma órbita na posição Duna. A curva, o lado da curva é a critério do comandante, ok? Afirmativo, vai iniciar uma órbita sobre Duna, o 2231. Tráfego essencial, corrijo, tráfego normal, 12 horas, 3 milhas. É, mantendo 2 mil pés, o Embraer 110. Ciente, o 2231, mantendo 3 mil pés e iniciando órbita sobre Duna. Pantanal 4710, intencionalmente irá passar o curso localizador. Curva à direita até a proa 065 e aguarde nova proa para interceptar o curso, ok? Ok, direita 065, ciente, ou informará, aguardando a nova proa, tá? Pantanal 4710. Trouxe Salvador, Oxanem 6327. Posição de 11 horas, 1 milha e meia, um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés. Não interfere na aproximação. Complete a aproximação com a torre 186, bom pouso. Mike Papai Lima já está passando através do Suaçu para Veracruta, 510. Ok, reposte farol da barra. Estamos na barra. Controle, Oxanem 327. Trip direto Caju, trip 5627, proa de Caju. 5627, proa de Caju, muito grato. Controle Salvador, Oxanem 6327. Boa tarde, contato radar, sobe 240, saída Dael, 6327. 240 na Dael, Oxanem 6327. Oceano 7106. Receptor, o localizador está full. Torre 1862 é bom pouso. 1862, entrada. Passarido 2231. Anda. Para o log, curva direita até a proa 075, reporte estabilizado. Direita 075, reportado estabilizado. Essa proa desce 2000, 2231. Essa proa desce para 2000, 2231. Pantanal 4710. Na escuta. Ok, mantenha 3000 pés, para o lock, curva direita até a proa 180, reporte estabilizado. Direita proa sul pro localizador, reporta estabilizado, mantendo 3.000. Confirme tráfego agora, a posição de 2 horas, estão ao mesmo nível, 5 milhas. Afirmativo, o tráfego já...